Pobre não tem valor, pobre tem que se dar o valor. Tratado como um cão sem dono, jogado no tempo, passarinho é só um exemplo. Sofrendo humilhado pelos homens desgraçados que se tornam adultos, não desfrutam desse fruto. Etapas da vida são adiantadas, pra quê? Saber de futuro se pra pobre só se tem o nada. Sonho com o quê? Desejo só se for com o que comer. Pensamentos mesquinhos vivem como passarinho, aqui, ali, voando ao vento, esperando solução, vim pra tanto sofrimento. Muitos enganados com promessas na TV, vendem a única arma, sua alma, pra quem a maior oferta oferecer. Esmolas, migalhas em tempos de eleição, encontram-se na esquina, todos fingem ser amigos. Bobo acredita em tudo que se fala. Como mudar tamanha podridão? Dinheiro compra o homem, voto corrupção. Caminho mais fácil, melhor de trilhar, ganhar muito dinheiro e milionário ficar. Cão sem dono, homem sem identidade, como mudar essa triste realidade? Quero usar o poder do hip hop para elevar a consciência do pobre, e pra mudar o lugar onde está, tem que deixar de ser mudo e falar. Sair do mal que o mundo oferece, falando com Deus, fazendo uma prece. Mudo e poderei mudar a meu redor, todos que me cercam, todos que me ouvem, todos que me veem aqui, falando de zumbi. Vida de pobre é difícil, todo negro sabe disso. Um povo mal correspondido, não confio em político. Finge ser amigos com a face de bom moço, se tornam inimigos, come a carne e dão poço. Flor da Babilônia que atormenta meu juízo. Criança fariseu, aprendeu a ser ateu. Desde que nasceu, convive com o perigo. Sua mãe uma velha crente, seu pai um ditador. Conceito na favela, o primeiro é o seu. Fraternidade, minha cidade, como Deus, moro na Bíblia. Unidade no sistema que tem muito eleitor. Meio dia, macaco assovia, barriga tá vazia. No centro a burguesia come bem, não tem azia. Pensando sobre tudo que acontece no Brasil, e malandragem, o governo é ditador. Oprimido, apelido, meu olhar no opressor. Fico farto, quem furta, vivendo rejeitado e bom conselho desprezado. Há de mudar, se não dá exeta aqui. Senado faz as leis, nos obrigam a cumprir. Quem discorda, concorda comigo. Você não é bandido, nem tratado como rico. Se tu não tem gravata, dá dois ternos e joga uma bola. Usa o chinelo, bota a calça e vai pra escola. Da dor preto herdou a luta e a coragem. Realidade na memória, você respeite a favela. Como um quilombo de tão bela vira fera. A arma dos covardes ignora minha luta, melhora minha conduta. Pachola na cachola, hip hop som defeito. Bravura não tem preço, respeito vem de berço. Amor só de mãe, na minha alma eu vejo olhar. Fácil foi pensar, atitude é cantar. Realidade de viver constantemente na favela. Não diga quem não queria, comente na alforria, corrente na maioria. Resistência do quilombo guardada na alma negra. Preto enraizado na cultura hip hop. Relato nordestino, trabalhador urbano. Faço cristalino, resultado soberano. Relato nordestino, trabalhador urbano. Faço cristalino, resultado soberano. Resultado soberano, relato nordestino, trabalhador urbano. Fato cristalino, resultado soberano. Resultado soberano, relato nordestino, trabalhador urbano. Fato cristalino, resultado soberano.